diz que não dá fruto. Quem diz que não se resolve? Talento, humildade, pé no chão e fé no justo. Quem diz que não tem talento? Quem diz que não tem promessa? Quem diz que não tem sustento? Talento, humildade, de joelho não tropeça. Quem é do gueto, vem, vem falar com a gente que o clima aqui tá bom. Esse é o bonde dos crentes que chegou aqui de novo, trazendo boas novas pro seu povo. Cá pra nós, liga os loucos, escuta a voz que ecoa miliano no coração dos manos, com os quatro elementos que se espalha com o tempo. MC, DJ, break e grafite. Em forma de grafite eu escrevo que Jesus existe, que ele é a solução pra todo esse mundão. Não, não, não julga não, irmão. Periferia tem talento e também tem salvação. No barraco de madeira, o mano abre a Bíblia e acende a candeira. Longe dos bares, da cachaça, da maconha, da fumaça. O mundo crime, falsidade, falta amor, dignidade. Enquanto isso na TV, a poluição verbal aumenta cada dia. Fernando Collor de Mello, no Senado, quem diria? Quando penso, escrevo, quando escrevo já não paro. Palavras que me saem desse pensamento raro, só por Deus, permaneço de pé, correndo pra frente, sem olhar pra trás, aqui no beat break se eficaz. Quem disse que não tá no corre? Quem disse que não dá fruto? Quem disse que não se resolve? Talento, humildade, pé no chão e fé no justo. Quem disse que não tem talento? Quem disse que não tem promessa? Quem diz que não tem sustento? Talento, humildade, de joelho não tropeça. Acha eu sou Petanec, maneta de chapéu, né Zé? Que qualquer esmola, nega e rola, que nós tudo é Zé. Pois é, não é bem assim como vocês pensam, não. Função de quebrada não é nada comparado, irmão. Quantos João, quantas Maria, quantas histórias de alegrias, de família, de quantas glórias. Horas de riso nos assados, em cima da laje, uma par de ovelha de bobeira, feliz sem maldade. Tem uns que bate no peito, mas tem vários em secreto. Não liga se tá sozinho, sabe que sempre tá perto, esperto. Quem acha que tá certo e não duvida, as bênçãos seguem pelo trecho reto, foi pagar dívida. Vem, vem enganar com falsa embalagem, maquiagem pra tirar vantagem na sua reportagem. Tem coisas que a TV vê, outras só na rua, onde se cultua Cristo, os negros chapa e flutua. Isso é verdade, nego, eu vim de lá e hoje eu conto que pra ser realizado nem sempre é preciso um ponto. Levante os olhos e veja que de 10 herdeiro tem 50, corre com o orgulho de ser brasileiro no mundo inteiro. É sim do primeiro ao terceiro. Se não é Deus que tá no moio, o castelo não é verdadeiro. Black é se eficaz de cá no sul do país até os confins. Cristo é quem nos faz feliz. Então quem disse que não tá no corre? Quem disse que não dá fruto? Quem disse que não se resolve? Talento, humildade, pé no chão e fé no justo. Quem disse que não tem talento? Quem disse que não tem promessa? Quem disse que não tem sustento? Talento, humildade, de joelho não tropeça.